embora a sucessão de ciclos naturais seja ilimitada, o acesso do indivíduo a esses ciclos não vai ser ilimitado. Quer dizer, uma hora ele cessará de existir naturalmente, a sua existência natural cessará. Isso é uma das questões, um dos fatos que levanta para o homem a questão: qual o sentido da minha vida? Quer dizer, o que é a minha vida? Onde a minha biografia vai terminar? Para onde a minha biografia vai? Olha só, por um lado, como a gente falou, a biografia é uma sucessão de ciclos. Por outro lado, a identidade pessoal do sujeito, quer dizer, as suas qualidades, vamos dizer, pessoais, quer dizer, as qualidades que o caracterizam como pessoa e que diferenciam dos outros, quer dizer, o que ele sabe, o que ele pensa, no que ele crê, o que ele sente, do que ele gosta, do que ele desgosta, o que ele quer, o que ele deixa de querer, o que ele é capaz de fazer, o que ele é incapaz de fazer. Olha só, tudo isso são características que diferenciam uma pessoa da outra. Certo? Tudo isso, a soma de tudo isso constitui o perfil pessoal do sujeito. Quem ele é como indivíduo humano. Certo? Nada disso pode ser oferecido ou determinado de antemão pela sucessão dos ciclos naturais. Quer dizer, não é porque haverá um amanhã, um depois de amanhã, um depois de amanhã e assim por diante, que você vai se tornar a pessoa que você quis ser. Que você vai gostar das pessoas de quem você queria gostar. Você pode uma hora olhar a sua vida e falar: puxa vida, tudo o que eu queria, né, não aconteceu. Ou tudo que eu queria, agora eu percebo que era bobagem. Quer dizer, como eu faço para planejar a minha vida pessoal? Para ter alguma ideia de aonde eu vou terminar como pessoa. Olha só, os templos, eles existem em primeiro lugar justamente para criar uma imagem, da pessoa humana esculpida. Tá claro isso aí? Os templos, eles fecham ou terminam os ciclos cósmicos, os ciclos naturais, né? Então todos os templos são construídos com base no quê? Eles são uma fixação na Terra do ciclo solar, do movimento solar. O movimento dos céus, evidentemente sendo a raiz de todos os ciclos terrestres, certo? Ele é modelo justamente da existência natural. Da sucessão de ciclos. Então, olha só, a agricultura depende dos movimentos celestes, a caça depende dos movimentos celestes, a criação de animais depende dos movimentos celestes, e a nossa própria vida orgânica depende dos movimentos celestes. Certo? A nossa vida é justamente uma adequação permanente ou sucessiva a cada um desses ciclos. Não é isso? Várias vezes você se pergunta: ah, será que eu não posso parar um pouco o tempo? Para repensar a minha vida, não dá para a gente parar um ano. Durante um ano eu não tenho o que viver, eu não tenho o que trabalhar, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que dormir, eu não tenho que fazer nada para eu decidir quem é esta pessoa aqui. Pois é, a gente não pode parar o tempo. Mas é isto que um templo simboliza. Um templo simboliza o congelamento do tempo, a fixação do tempo no espaço. Se você não pode parar o tempo, existe aqui um lugar no qual parece que o tempo parou. Existe aqui um lugar no qual esta imagem instantânea da ordem cósmica, que você percebe a cada instante, se fixa. Um templo é como uma imagem do mundo pregada na eternidade. Olha, se você já tivesse morrido, o mundo seria assim, ele seria fixo. Ele não é mais um palco de interação. Tá claro assim? Quer dizer, um templo, ele é como se fosse o fim do mundo. Ele é um local que representa o fim do mundo e, portanto, também igualmente o fim da sua vida natural, da sua vida enquanto a sua vida é vida do mundo. É por isso que os templos que são constituídos ou construídos de maneira adequada são todos lugares nos quais você sente e você já começa a se sentir em paz e a sentir que você pode refletir sobre a sua vida. Quer dizer, no templo ideal, o tempo parou. Ele não existe mais. O tempo agora só existe como o planejamento da sua vida interior. Então, se por um lado o templo fixa o mundo, por outro lado ele amplia as suas possibilidades pessoais, como ele representa na sua estrutura tudo o que você pode ser. Quer dizer, o templo, então, ele por um lado representa o mundo congelado, ou fixado, ou resumido, terminado. Certo? E ele também representa você terminado. Mas não no mesmo sentido. Quer dizer, não você congelado, mas você como plenitude humana. Tá claro, hein? É por isso que os templos, então, por exemplo, os templos eles têm, necessariamente duas funções. Por um lado, o templo é o lugar para você ficar sozinho diante do absoluto. Por outro lado, ele é o lugar para você ver as outras pessoas sozinhas diante do absoluto. Para você conviver com pessoas que estão cônscias de estarem diante do absoluto. O templo é ao mesmo tempo um lugar de interação social e um lugar de solidão. É evidente que a interação social no templo tem que ser extremamente formal. Em princípio, a interação no templo é a interação entre homens perfeitos e completos. Como nós não somos perfeitos e completos, a interação do templo é determinada por regras formais que simbolizam a perfeição, o estado de perfeição. Olha só, é interessante que templo, a palavra templo e a palavra tempo têm raízes semelhantes. Ao que tudo indica, a raiz significa, tem sua origem, uma origem, se eu não me engano, grega, que significa cortar ou separar. Quer dizer, o tempo, certo, nos separa por um lado da gente mesmo. O tempo como sucessão de satisfação de necessidades, quer dizer, sucessão de necessidades, certo? Nos separa da gente mesmo quanto pessoa. Certo? Se você tentar, certo, pelo planejamento da sua vida cotidiana, em relação às suas necessidades corporais ou naturais, certo, tentar planejar a sua vida, você desaparece como pessoa. Se você for absolutamente prático, você é uma máquina. Você esqueceu você mesmo. E qualquer pessoa do seu lado vai ser capaz de dizer isso. Vai ser capaz de testemunhar isso. Por outro lado, se você for completamente imprático, você morre. Se você esquecer completamente o ritmo do mundo, você morre. Se você se separa dele, ora, viver neste mundo é estar de acordo com o ritmo dele. Tá claro, hein? Isso quer dizer que você tem que ficar em algum, sempre a sua vida tem que ficar em algum estado intermediário entre o absoluto e total planejamento de todas as necessidades e o absoluto esquecimento de todas as necessidades. Tá claro, hein? Quer dizer, você pode planejar, não, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar na semana que vem, vou trabalhar no mês que vem, certo? No ano que vem, espero ou mudar de trabalho, ou permanecer no mesmo, ou conseguir uma promoção e assim por diante. Quer dizer, você tem alguma margem de planejamento. Mas se você dedicar o tempo todo que você não está usando para satisfazer cada necessidade, para planejar como aquela necessidade vai ser satisfeita no ano seguinte, ou dali a 5 anos, ou dali a 10 anos, Você esqueceu você mesmo. Você vive em função do tempo. Você se identifica com os ciclos naturais. Você se identifica interiormente com os ciclos naturais. E se você se identificar interiormente com os ciclos naturais, o que vai acontecer é o seguinte: quando os ciclos naturais deixarem de existir para você, você deixará de existir para você mesmo também. Quer dizer, sua vida é organizar os ciclos. Apenas organizar os ciclos sucessivamente, bem, uma hora esses ciclos deixam de existir, porque uma hora o seu organismo cessa. Os ciclos deixam de existir para você também. E você, que era aquele que lidava com os ciclos, deixa de existir. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que é necessário que algo na sua vida, certo, te retire desses ciclos regularmente, ciclicamente. É preciso que de tempos em tempos você tenha a oportunidade de sair do tempo e perceber que existe um outro modo de duração interno que é indefinido. Existe um modo interno de duração que cujo limite é determinado apenas pelo tipo de atividade a qual você se dedica. Quer dizer, olha só, se o tempo biológico é determinado, porque o tempo natural é determinado, o tempo psicológico é indeterminado. Todo mundo aqui já notou o quanto, dependendo do seu estado interior e do que você está fazendo, né, o tempo se alonga ou se encurta. Ah, passou tão rápido, ou ah, meu Deus, não vai chegar, não vai chegar às 2 horas nunca, né? Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o tempo, ou a duração, na verdade não exatamente o tempo, mas a duração interior, depende do tipo de atividade que existe em você. Se essa atividade, veja bem, se essa atividade não depende intrinsecamente, ainda que ela possa depender acidentalmente, se ela não depende intrinsecamente, né, dos ciclos naturais, ela pode se estender indefinidamente. Isso quer dizer que existem alguns tipos de vida interior que podem se estender indefinidamente. E quem vive assim pode viver indefinidamente. Obviamente não nesse mundo, porque o organismo não é capaz desse tipo de vida. Só a consciência é capaz desse tipo de vida. O templo representa justamente este tipo de vida. Ele é a indicação, né, visual, espacial, fixa desse tipo de vida. Isso quer dizer que no templo, tudo que existia de modo mutável no mundo tem que existir de modo fixo e permanente. Quer dizer, as diversas ordens da existência estão todas elas sempre representadas nos templos. É isso que faz do templo o centro do mundo. Todo templo é o centro do mundo, não porque ele está neste ou naquele lugar, embora alguns lugares possam ser de fato especialmente sagrados ou especialmente abençoados. Certo. Mas não é isto que faz do templo o centro do mundo. O que faz dele o centro do mundo é o fato dele conter todas as possibilidades que o mundo contém de modo sucessivo, ele contém de modo simultâneo. É por isso que também os ritos realizados nos templos, os ritos que só podem ser realizados em templos, todos eles indicam no seu andamento uma sucessão de etapas que representa toda a existência humana. Do começo ao fim. Então, por exemplo, a maior parte dos ritos que são realizados em templos tem um andamento ternário. Quer dizer, eles têm um período de introdução, uma fase de introdução, que representa o período inicial da vida, o período de assimilação das qualidades. Quer dizer, quando você está aprendendo a ser alguém, aí você tem um período intermediário de plenitude, em que você exerce o que você aprendeu. E você tem um período final em que você simplesmente assimila os frutos da sua ação. Você só recebe as consequências. A ideia aí é justamente dar para o sujeito uma noção de uma vida inteira. É que o sujeito possa, naquele período de tempo, naquele rito, viver a sua existência inteira. E examinar então o que sobrou desta existência. Quem ficou? Tá claro isso aí? Quer dizer, o templo, olha só, ele faz então o contrário do tempo. Se o templo te separa de você mesmo, o templo te separa do tempo. Para que você possa, para que você tenha a oportunidade de reunir-se consigo mesmo. Tá claro assim? O templo, então, ele é uma imagem, ao mesmo tempo, das ilimitadas possibilidades da vida interior e também do término ou da limitação intrínseca da vida exterior. Olha só, quer dizer, justamente este tempo natural, que é uma sucessão indefinida de ciclos, certo? Esse tempo que é objetivamente indefinido na sua duração, na sua extensão, certo? Ele é ilimitado. Ele é limitado para você. E esta duração interior, que é, vamos dizer, que é limitada do ponto de vista da sua percepção, quer dizer, você não sabe hoje quem você vai ser daqui 5 ou 10 anos, você não tem a menor ideia, certo? É justamente o modo de duração que é interiormente ilimitado, que pode se estender indefinidamente. Então você tem aqui uma espécie de equilíbrio ou compensação dialética. O mundo é objetivamente indefinido na sua duração. Ele é uma repetição de ciclos que não vai terminar, não precisa terminar. Mas a sua vida vai. Quer dizer, esses ciclos terminarão para você. E você mesmo, a sua vida pessoal, quer dizer, a sua vida dos seus pensamentos, das suas convicções, das suas crenças, certo? Ela é limitada para você no sentido que você não a conhece de antemão. Mas ela é objetivamente ilimitada. Ela não tem um término. E é isso que você não percebe, quando você lida com as necessidades cotidianas, quando você convive, com a sucessão de ciclos do tempo, a impressão que você tem é justamente o contrário. Quando você convive com o tempo, como sucessão de ciclos, você tem a impressão seguinte: não, olha, sempre vai ter um amanhã. Ontem, não teve ontem, não teve anteontem, depois do anteontem não teve um ontem, depois do ontem não teve um hoje, então sempre vai ter um amanhã. A impressão que você tem é que a vida vai se estender indefinidamente. E você age em função dessa percepção ou desse sentimento. E você age com essa expectativa, olha só. A verdade é que as pessoas vivem nessa expectativa não porque elas têm um medo, terror, pânico da morte. Embora as pessoas possam ter um certo medo da morte, elas não têm tanto medo assim porque elas não experimentam a morte todo dia. Dá mais medo ficar com o nome sujo do que morrer, né? Dá mais medo de ser despejado do que morrer. Dá mais medo brigar com a esposa do que morrer. Perder o emprego do que morrer. Porque essas coisas acontecem com mais frequência. Elas fazem parte da experiência. A morte não faz parte da experiência vital cotidiana. Tá clarinho? Olha só, então não é por isso que a gente, não é por fundamentalmente por medo da morte que a gente se dissolve enquanto consciência nessa sucessão indefinida e nessa ideia de que não sempre vai ter um amanhã. A gente se dissolve nessa ideia porque nós somos ignorantes de quem nós somos no interior e de quem nós podemos ser no interior. Quando eu paro assim, tá bom, agora não tem mais nada para fazer, né? Não, olha só, eu estou descansado, não tem trabalho, não tem nada para me divertir, não tem nada para fazer. Agora tem só eu mesmo. Aí tudo que eu vejo é um vazio. E eu penso, não, é melhor que tenha um amanhã, porque quem sabe amanhã eu descubro quem sou eu aqui dentro. É melhor que tenha um depois de amanhã também, porque quem sabe depois de amanhã. A gente se entrega ao tempo, olha só, na expectativa de que o tempo vai dar para nós a nossa identidade pessoal. A gente se apega à expectativa de que o tempo durará indefinidamente, de que esta vida será indefinida, para que, olha só, eu sobreviva à ocasião que vai me dar uma identidade pessoal, que vai me dizer quem eu sou. Tá claro, hein? Mas a existência é o objetivo.